espalhar tua glória em toda terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, pra levantar teu nome em toda terra. Eu vejo os jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo Espírito movendo os corações. A igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teu Senhor, somos teu Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos Deus, somos Deus, Senhor, somos Deus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos Deus.